preceitos tudo arrisquei. E entre os bardos desta era a brilhar, sou um lírio à beira de uma rocha a pairar. Escriba dos bem-aventurados que condenei, quem faz da sua solidão um enlace entre o que foi teu coração e o meu. A origem das interpretações que nasceu, quem no ateísmo um novo credo traçou com audácia. E ainda assim quem mais se venera ao Jesus, quem cada dia derrama lágrimas com fervor ao lembrar teu calvário por nosso erro e dor. Amor, amo que partilho pela salvação do orbe em luz, o que João anunciou em nossas eras, um reino sem divisões nem propriedade, sem raças que separem as fronteiras, nem irmãos que exijam lealdade, sem religiões que proíbam ou condenem, mas que a um único lar nos conduzam. A religião em Babel era uma só em verdade, que confundiu um só Deus em milhares de nomes. As pedras falam e as línguas se dissolvem, para que eu eduque milhões de jovens a sonhar, numa universidade sem regras a brilhar, Arcádia, matriz da fraternidade que envolve. Dá-lhe seio, dom de ler a mente, a alma, bênçãos que Deus me concedeu com calma, e discernirão ser com amor. Pois me entregaste o livro da areia, sobre as ondas de Istambul a navegar, sobre ilhas seremos teus cavaleiros a lutar, diante de hordas de analfabetos a suplicar. Apenas as obras de boa intenção, gestos de nobreza outrora desprezados, preservam o rebanho dos justos abençoados entre alcateias que se atacam em destruição.